Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos a iniciar mais um programa Secundário em Movimento. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde aqui aos meus colaboradores. Boa tarde. Estão a ver que vozes simpáticas. Algumas de nós estamos um bocadinho afetadas pela gripe e pela constipação, como se percebe. Vamos saber dos temas que vamos tratar hoje. Nas notícias de âmbito internacional e local, Inês? Vou destacar as consequências provocadas pela catástrofe de há 3 anos em Fukushima. E nas notícias de âmbito local, destaca a 23ª Festa do Queijo da Serra da Estrela e a Semana da Gastronomia, que decorreram em Oliveira. Muito bem. E a Dona Rita, que tem a sua biografia, desta vez de uma figura de âmbito nacional e internacional. Senhor Pedro, temos um jogo para computador que se chama... League of Legends. Interessante, de certeza. Temos uma sugestão de leitura? O Estranho Caso de Benjamin Button, por F. Scott Fitzgerald. Que já deu lugar a um filme fantástico. Sim. Muito bem. E depois ainda temos a sugestão cinematográfica da nossa Mariana, que não pode estar presente e que a Rita vai ler, que é... E agora passemos à música, à bela música sugerida pela nossa Bárbara, que ao que parece andou a escutar as suas parceiras aqui de rádio, verdade? É verdade. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje sugerir-vos-ei os seguintes temas: Tell Me, de Berg, When I Was Your Man, de Bruno Mars e Luísa dos Dama, Teófilo António e Sá Sunenberg Leite de Carvalho, com o nome artístico de Berg, nasceu a 29 de outubro de 1971. Começou a dedicar-se à música com apenas 14 anos. Tem 2 discos gravados, os quais tiveram pouca visibilidade. Há 12 anos foi guitarrista de Rui Veloso. Com 41 anos, participou no programa da SIC Fator X, onde conquistou o título de vencedor, sendo um dos prémios a gravação de um disco. Assim, Berg já lançou um single, o qual vos apresento hoje, Tell Me. Bruno Mars é um cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentalista, nascido a 8 de outubro de 1985 e criado no Havaí, no seio de uma família com grande tradição musical. Bruno começou a cantar desde muito cedo. Em 2010, estreou-se com o lançamento do primeiro álbum. O seu single foi Just the Way You Are. Foi um tema muito ouvido e elogiado. Segundo um dos críticos do New York Times, Bruno Mars é considerado um dos mais versáteis e completos artistas pop da atualidade. When I Was Your Man é um tema do seu mais recente álbum. Por fim, os Dama são uma banda formada em 2006, constituída por Francisco Maria Pereira, Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho. Esta banda destaca-se pelas suas sonoridades diferentes e pela empatia com o público nos seus concertos. Regressam agora com uma grande evolução. Luís é um dos seus temas mais recentes. Muito bem, e depois da sugestão musical... Oh, the man. Vamos aqui ao nosso tema de debate, de início do programa. No passado dia 8 de março, como os senhores ouvintes sabem, comemorou-se o Dia Internacional da Mulher. A razão deste dia está relacionada com o dia 8 de março de 1857, em que operárias de uma fábrica de tecidos em Nova Iorque fizeram greve para reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga horária de trabalho para 10 horas, as fábricas exigiam na altura 16 horas de trabalho diário, equiparação de salários com os homens, as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho, e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com extrema violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas. A data pretende assim evocar o sacrifício destas mulheres corajosas. O objetivo da data é tentar diminuir o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, violência masculina, exploração sexual, desvantagens na carreira profissional e na família. Para falarmos só no mundo ocidental, porque se nos reportarmos ao Oriente e ao Médio Oriente, ainda vemos a mulher a ser alvo de todas as discriminações e de todas as violências. Qual é hoje, na vossa opinião, o papel da mulher na nossa sociedade? Estamos a falar aqui no mundo ocidental e particularmente na sociedade portuguesa. Já chegámos à plena igualdade de direitos? Direitos esses, como vocês sabem, estão consagrados em lei. Esses direitos são, de facto, prática efetiva? Ou ainda se percebem laivos de machismo no nosso meio familiar, escolar e social? Gostaria de saber a vossa opinião acerca deste assunto, já que somos todas mulheres, exceto o nosso técnico Pedro Oliveira, que é um rapaz. De resto, mas ele obviamente também, com certeza, tem opinião sobre esta temática. Inês, que me dizes? Eu acho que primeiro é importante realçarmos que a mulher é uma super heroína, porque é simultaneamente mãe, esposa, doméstica, trabalhadora, amiga, tem muitos cargos, muitas funções, muitos papéis. Mas é verdade que na nossa sociedade ela é muito discriminada, infelizmente. Achas que é ainda? Eu acho que sim, especialmente no mundo do trabalho, como a professora disse, porque há pouco tempo até ouvi nos meios de comunicação social que a mulher ganha menos 18% do que o salário do homem. Logo para isso vê algumas desigualdades. Mas sabes que na lei não é permitido. Pois, mas nem tudo o que está na lei se cumpre. Depois fomos a ver, são raras as mulheres que a nossa política nos representam. Se não estou em erro, há 3 ou 4 ministras, não há muito mais que isso. E também, por exemplo, quem vai contratar uma mulher para algum emprego pensa sempre no futuro. Pensa aquela mulher, um dia mais tarde, quererá ser mãe. Portanto, pensa nos direitos que essa mulher terá da maternidade e se calhar não a contrata por esse motivo. Portanto, acho que até mesmo os homens ainda têm uma mentalidade muito fechada, muito machista, em que a mulher deve ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa e não a valorizam pelo que ela é e pelo que ela faz. Ainda vês isso na nossa sociedade hoje? Sim, especialmente naquelas famílias mais tradicionais. E por aqui, Joana, tua opinião? Eu concordo com a Inês. Acho que desde sempre... A discriminação da mulher ainda. Sim, infelizmente há. Apesar de não se de legal de não acordo, é. Exatamente, de acordo com a lei, são iguais os direitos da mulher e do homem, mas na prática não corresponde. Concordas ali com a Inês quando ela diz que a mulher desempenha simultaneamente vários papéis? Ainda é ela que tem a maior parte do encargo com os filhos, com a criação dos filhos, com a educação dos filhos, na casa, ainda é ela que desempenha exatamente a maior parte das funções. Há muitos homens que têm, que continuam a ter a ideia de que limpezas, cozinhar, tudo o que tenha a ver com tarefas domésticas é um papel da mulher. É um papel destinado à mulher. Ainda vês muitos casais a pensar assim? Mesmo gente mais nova? Sim, alguns. Infelizmente, mesmo a população mais jovem, eu acho que esta ideia continua muito, muito firme e muito fixa na sociedade. Bárbara, tua opinião? Eu concordo com elas e acho que realmente isso é muito visível. A área onde é mais visível a discriminação da mulher é mesmo na política, porque como a Inês disse, há pouquíssimas ministras e também deputadas, não são assim tantas. Agora, acho que o homem faz um papel complementar, a complementar o da mulher na sociedade, porque a mulher é, como a Inês disse, é tudo, é dona de casa, consegue ocupar altos cargos, preocupa-se normalmente mais com a educação do filho, e o pai está lá para apoiar, mas não se preocupa tanto, e o homem não dá tanto valor à mulher por ela fazer isso. Não entendo porquê ainda. Que acaba por ser um acréscimo de trabalho para a mulher. Sim, sem dúvida. Tua opinião, Rita? Eu concordo com todas. E a questão do machismo, eu acho que é muito, muito vista ainda hoje. Mesmo nos jovens da vossa idade. Exatamente. Nós no outro dia vínhamos para a escola com os amigos nossos e acho que vimos um carro mal estacionado. E um dos colegas disse, só podia ter sido uma mulher. Lá está o machismo, porque as mulheres não sabem conduzir no estacionamento. Exatamente. E a questão dos cargos. Por norma, eu acho que as mulheres sempre foram muito mais responsáveis que os homens. E é uma injustiça elas serem discriminadas quando podem ser tão boas ou melhores que os homens. Ora, agora, diz, Joana. Eu concordo com o que a Rita disse, até porque ao longo da história, sempre foi o homem que teve... Exato, mas porque foi o homem que teve possibilidade para isso. Eu acho que se tivessem dado oportunidade às mulheres de tentarem fazer tanto terem acesso à instrução, por exemplo. Exatamente. Eu acho que aí eles perceberiam que as mulheres não são assim tão inferiores como eles a julgam. Não são nada inferiores. Exatamente. Vamos ouvir a opinião de um homem. Querem ver que ele vai destoar? É a nota dissonante. Que dizes, Pedro? Temos uma sociedade ainda machista que discrimina a mulher? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Olha, na tua família, será que podes particularizar? Há partilha de tarefas domésticas entre os teus pais? Então os teus pais serão um bom exemplo. Se calhar vocês estão a falar, não é propriamente das vossas famílias. Não sei se vocês tiveram a falar da sociedade em geral. Na tua casa já há partilha de tarefas, até porque tu tens dois irmãos mais pequenos. E pai e mãe têm profissão fora de casa. Como quase todos os casais hoje. Portanto, é complicado. Tu tens uma irmã pequenina ainda. Com que idade? Com 4 anos. O que quer dizer que lá em casa, ao fim do dia, há muitas tarefas para fazer. E eles partilham. Então, vocês já vão vendo isso, que estes novos casais já partilham muito as tarefas, muito mais do que, por exemplo, a geração dos vossos avós. Verdade, Pedro? Até agora é possível o homem ficar a tomar conta dos filhos. Exatamente. A licença de maternidade pode ser partilhada entre o pai e mãe. Então, onde é que tu vês machismo? Onde é que tu ainda vês que a mulher é discriminada? Por vezes no trabalho. Nestas situações que elas relataram? Sim. Foi feito um estudo há pouco tempo que diz que, vocês sabem, há muito desemprego em Portugal, como em maior parte dos países europeus. Parece que quando as mulheres ficam desempregadas, elas têm muito mais dificuldade em voltar a encontrar um emprego do que os homens. Parece que estão sempre em desvantagem. Os empregadores têm medo que elas tenham uma gravidez Que dá prejuízo. Sim. Pois, isto é tudo estranho, mas nós precisamos de crianças, estamos com uma natalidade baixíssima, não é? Mas, no entanto, entende-se isso. Pois, portanto, há aqui um contrassenso. Reparem, a Joana abordou aqui esta temática de que as mulheres, se nos séculos passados tivessem tido oportunidades, provavelmente teríamos muitas mulheres com o nome escrito na história e não temos. Porque, por exemplo, elas foram discriminadas ao nível da instrução. Vocês sabem que ainda não foi há muito tempo, por exemplo, em Portugal, há 40 anos que temos democracia, vai fazer em abril, e vocês sabem que antes disso as gerações, muitas mulheres de muitas gerações passadas, foi-lhes vedado o acesso ao ensino, quando muito faziam a escolaridade básica, quando muito, porque depois, mesmo que as famílias tivessem posses, davam escolaridade de nível secundário e superior aos filhos e não às filhas que deviam ficar em casa para aprenderem a ser mães. E, portanto, a mulher foi... Hoje não, hoje temos o polo oposto. Vocês sabem que hoje nas universidades, em todas elas e em todos os cursos, maioritariamente, creio que está já perto dos 80%, é 70 e tal por cento do público universitário, é feminino. O que quer dizer que hoje as mulheres, felizmente, aqui entre nós, sabemos que há países ainda não é assim, mas aqui entre nós sabemos que agora temos acesso à instrução. Temos acesso a todos os meios que os homens têm e a lei protege-nos, a lei dá-nos igualdade. De facto, às vezes o que falta é alguma prática. Depois vocês dizem, por exemplo, que as mulheres estão em reduzido número na política. Vocês sabem que agora há uma exigência a nível político que, quando há eleições, tem que haver aquelas famosas cotas em que entram dois homens e a seguir tem que entrar uma mulher nas listas. É uma obrigação e há até quem diga que não devia ser assim. Isto é um bocadinho para forçar a entrada das mulheres. Por que será que as mulheres que estudam, atenção, não sei se vocês reparam, vocês olhem à vossa volta, sobretudo os que estão no ensino secundário, E até no básico, as turmas de nono ano que eu tenho, isso consegue-se verificar. A maior parte dos meus melhores alunos são mulheres. Isto não quer dizer que eu tenha melhores, que as mulheres tenham mais capacidades intelectuais do que os rapazes. Não é verdade. Elas são mais lutadoras, mais organizadas, mais responsáveis, mais persistentes, com maior capacidade de sacrifício e mais determinadas. Eu ainda outro dia disse isto num debate em que participei sobre a mulher. Em 26 anos de serviço dei 3 vintes, foi a 3 mulheres. E eu já tive muitos alunos muito inteligentes, muitos rapazes. O máximo que dei foi 19, que era também, neste caso, um aluno muito, muito empenhado. Mas é mais raro nos rapazes vermos um aluno. Vocês têm exemplos nas vossas turmas de rapazes muito inteligentes que desperdiçam completamente as capacidades que têm. Estou aqui a pensar nas vossas turmas e estou-me a lembrar de uma série deles, tanto do nono como do décimo. Raparigas não. Nisso elas são muito mais hábeis, sabem aproveitar melhor as capacidades que têm. No entanto, e por isso, eu costumo dizer aos rapazes, vocês tenham cuidado que daqui a uns anos as mulheres vão estar em tudo e vão dominar tudo, porque efetivamente o futuro, elas estão mais bem preparadas, têm mais escolaridade, são mais responsáveis, são mais empenhadas. Porquê é que estão menos em altos cargos? Quer seja na política, quer seja nas empresas, porque sabem que não é nada fácil a uma mulher ainda hoje ocupar estes cargos e manter, por exemplo, uma família. Vocês estão a ver uma mulher que opta por uma carreira exigente e que ao mesmo tempo tem filhos pequenos? Quando... Porque eu acho que as mulheres se envolvem mais nos assuntos. Ou seja, para terem uma... São boas profissionais. Exatamente, para terem uma um bom desempenho e exatamente. Até para serem, para lhe reconhecerem valor. Mas isso vem dos antepassados, porque sempre foi assim. A mulher sempre teve cuidado da casa. Porque a mulher sempre foi desvalorizada. Exatamente. Então agora há o receio de tentar ser melhor. E não conseguir. Exatamente. Reparem, enquanto não houver, o Pedro estava ali a dar um bom exemplo, que os pais dele partilham tarefas domésticas, até porque têm 3 filhos que ainda precisam de muitos cuidados. Os casais têm que ser cada vez mais assim. Porque reparem, o tempo em que as tarefas domésticas eram só da mulher, era o tempo em que a mulher só estava nem em casa. Agora, um tempo em que a mulher tem uma profissão fora de casa, tão exigente ou mais do que o homem, ela tem que ter em casa disponibilidade, por exemplo, eu falo do meu caso, eu em casa tenho muito trabalho, que levo da escola. Eu em casa trabalho, às vezes costumo dizer que trabalho mais horas em casa para a escola do que na própria escola, porque nós, depende das profissões, há profissões em que exige muito trabalho em casa. Se não houver o mínimo de partilhas de tarefas, eu a certa altura não tenho tempo para conseguir executá-las todas e é extremamente complicado. As mulheres... Há vários casos, acho que isto até já foi estudado por alguns sociólogos, há várias mulheres a ocuparem carreiras, aquelas carreiras muito exigentes, que abdicaram da família. Ou seja, elas perceberam que das duas uma, ou optavam por ter uma família, casar e terem filhos, e punham em causa a carreira. Porque há carreiras muito exigentes, que exigem que a pessoa esteja presente muito tempo. Por exemplo, uma mulher que está 12, 14 horas fora de casa e que tem que se ausentar para o estrangeiro com frequência, como é que cria filhos? Como é que dá afeto aos filhos? Isto é muito... Para um homem é mais fácil, reparem. Para um homem é muito mais fácil lidar com estas situações do que para uma mulher. E se vocês forem aí perceber, mulheres, por exemplo, que estão na política, elas relatam estas situações, que depois é muito complicado conciliar e muitas retraem-se, acabam por não ir, até gostariam, mas acabam por não ir porque têm uma família. Ou então das duas uma, abdicam da família. Há mulheres, por exemplo, eu uma vez li uma entrevista de uma corretora da Bolsa, que é portuguesa e que trabalhava em Nova Iorque, na Bolsa de Nova Iorque, e ela dizia que tinha abdicado pura e simplesmente da vida familiar. Ela percebeu que para ter aquela carreira não podia ter família, porque não ia ter tempo para tudo, ou uma ou outra. Diz, estás com o dedo no ar há muito tempo, os meus ouvintes não veem. Lembrei-me agora, há dias estive a ver o Alta Definição Especial Dia da Mulher, e Pedro Santana Lopes dizia que se este mundo tivesse sido governado, não é sempre, mas maioritariamente pelas mulheres, que agora não estaríamos em crise, porque são muito mais organizadas, esforçadas e sabem muito mais poupar e não fazer extravaganças e isso tudo. E a Joana ia dizer... Eu ia falar sobre a questão da partilha de tarefas. Eu acho que... Existe? Achas que atualmente ela existe? Não, na maior parte dos casais jovens? Acho que nesse aspecto a sociedade está cada vez a regredir mais. Acho que já evoluiu nesse aspecto E já esteve muito, muito presente a ideia de que o homem tem que ajudar a mulher e tem, porque faz parte da relação entre o casal. Mas agora, nos mais jovens, eu acho que se nota imenso que essa ideia não... São mais machistas. Muito mais, eu acho que sim. Então vocês daqui a uns anos vão crescer, vão ter as vossas próprias famílias, vão ter filhos. Como é que vocês vão... Pois... pôr esse prato, esses pratos da balança equilibrados. Diz Rita. O que a Bárbara estava a dizer, por causa de nós já não... Se fossem as mulheres a governar o mundo... Estaríamos melhor. Eu acredito que sim, estaríamos muito melhor. Nós estaríamos em crise. Eu concordo plenamente. Porque o homem... todos somos seres ambiciosos. Uns mais, outros menos. Sim, mas o ser humano é. É por natureza. Mas as mulheres têm noção das consequências e se fazem uma coisa, aquilo vai seguir uma rota. Os homens não. Sobretudo os adolescentes. Exatamente. Os rapazes com quem fazem por fazer, pronto, isso não medem as consequências. Percebe-se muito no campo do estudo, que é a nossa área. Exatamente. Da escola. Percebe-se muito isso. A falta de responsabilidade é graça muito mais entre os rapazes do que entre as raparigas. E lá está, porque é que elas têm melhores médias e entram nas faculdades em muito maior quantidade que os homens? Precisamente porque elas são mais determinadas. Eu já tive alunas, já me aconteceu várias vezes ter alunas não muito dotadas intelectualmente, mas eu costumo dizer, não são os mais inteligentes que chegam mais longe, são os mais determinados, os mais responsáveis e os mais empenhados. E muitas vezes elas suplantam a inteligência deles. Eu já reparei muitas vezes que há jovens que nem o 12º ano terminam, porque começam a deixar disciplinas em atraso, porque não estudam, por isso simplesmente vão fazendo de ouvido e depois a certa altura perdem-se. É uma pena, mas de facto são os homens que estão a perder terreno nesse campo. Diz Joana. Eu acho que os homens são cada vez mais inconscientes da realidade. Acho que se está a criar cada vez mais a ideia de que, neles, de que qualquer coisa que façam não tem consequências e de uma forma fácil se pode resolver. Parece que nada do que eles possam fazer tem uma consequência realmente grave. E nisto refiro-me à política, a vários assuntos. Acho que o homem está a ficar cada vez mais inconsciente daquilo que podem ser as atitudes e os valores mesmo. Acho que nisso o machismo está... Acho que eles têm... E nada os motiva. Exatamente. Joana, eu acho que... Tu um dia, quando tiveres a tua própria família, tu vês-te a desempenhar todas as tarefas, a seres apenas dona de casa ou a fazeres as tarefas e o teu marido não partilha? Não. Não estás? Não. Alguma de vocês está a ver a ser a criada da casa? Não. Não, porque eu quero ter uma vida também... Profissional e intensa. Obviamente. Rita, estás-te a ver a ser a criada da casa? Rita, Inês? Claro que não, quero-me sentir realizada não só pessoalmente, mas também profissionalmente, e quero ser respeitada pelo meu marido. Não, ninguém me vai rebaixar. O que é que isto mostra? Os rapazes não lhes vale nada continuarem a ser machistas, porque reparem, vocês agora têm esta atitude. Eles têm que mudar de atitude também. Nós temos a atitude, eles não. Mas como é que vocês... Mas vocês um dia podem vir a deparar-se que o vosso companheiro seja alguém machista, que vocês dizem que têm muitos colegas assim. Mas se quiser que continuar... Vocês vão ter que os educar. Exatamente. Porque eu, na minha opinião, o machismo, mesmo que seja nas coisas mínimas, como a partilha de tarefas, para mim é uma grande falta de respeito em relação à mulher. Tu há pouco usaste uma expressão de que os homens hoje já ajudam as mulheres. Ouvia uma mulher que tem duas crianças pequenas dizer assim: o meu marido colabora nas tarefas, não me ajuda, porque ele não me está a ajudar. Exatamente. Nós decidimos construir uma família e temos os filhos, tanto é meu encargo como é encargo dele. Temos que partilhar tarefas, é tanto minha obrigação como é dele. Exatamente. No entanto, nós vamos às gerações antigas e não entendiam assim, achavam que era obrigação da mulher fazer um conjunto de tarefas, não é? Há homens que em vez de ajudarem realmente nas tarefas, têm o papel dos filhos, que é quando os pais pedem uma ajuda aos filhos para qualquer coisa, é esse o papel do homem, porque eles, no fundo, não fazem nada. Mostram que ajudam só para parecer bem. Estás a falar dos filhos ou dos pais? Dos pais, dos homens. Que bom. Eu não entendo porquê. Porque a mulher sempre foi muito melhor que o homem. A mulher passa por muito mais sofrimentos do que o homem. E aguenta muito mais do que o homem. Foi, passa por muito tem muito mais capacidade de sacrifício. Até pelo, pelo facto de... Dar à luz. Também, mas eu também não ia, eu não ia falar nisso. Exato. Pelas quais ela passa. E a personalidade da mulher, seja que mulher for, é sempre diferente, porque as mulheres são sempre mais sensíveis. Mais sensíveis, exatamente. Mais frio, individualista. Mas temos maior capacidade de sacrifício. Temos exatamente. Muito maior capacidade de sacrifício temos que os homens. Temos mais capacidade de sacrifício e queiramos ou e não. E até resistência passamos, psicológica. Exatamente, passamos por mais sacrifícios do que os homens. Os homens acham sempre que são os maiores, mas há um mínimo problema que eles encontram. Quebram. Exatamente, quando veem que não têm saída, fácil depois, ou difícil. Resumindo e concluindo, onde é que está o sexo fraco? Exatamente. No homem. Por isso é que eu digo que os homens. Bem, os nossos ouvintes a esta altura estão a pensar assim: temos um grupo de feministas reunidas na rádio a desancarem nos homens. É verdade, Pedro? Nós não estamos aqui a defender o feminismo, nós estamos a defender a igualdade de direitos efetiva. Sim Pedro, concordas? Sim, concordo. Muito bem. Muito bem. Se nada querem acrescentar, vamos passar às nossas rubricas. Eu acrescento. Diz. Na China, os pais fazem tudo para ter um filho rapaz. E as muitas vezes são deixadas abandonadas ao abandono, ou mortas à nascença, e na Índia também. Exatamente, é verdade. Aliás, é assim, nós estamos a dizer que nós aqui ainda temos problemas, mas nós aqui no mundo ocidental ainda é onde a mulher é mais bem tratada, não é? Onde tem ainda mais direitos, porque se formos para o Médio Oriente ou para o Oriente, sobretudo relacionado com o fenómeno religioso, nós sabemos que há uma discriminação no Paquistão, que vemos aquelas situações em que a mulher, no Irão, em que a mulher vê vedada a possibilidade de ir à escola, nem sequer pode andar na rua sem estar acompanhada, tem que usar burca, portanto, há situações de discriminação, é apedrejada no caso de ter praticado ou de suspeitar que praticou adultério, apedrejada até à morte, portanto, nós temos sociedade, estamos em pleno século XXI, mas em algumas regiões do mundo parece que ainda estamos em plena Idade Média, que é impressionante. Muito bem, um tema interessante para debates, estão a ver? E estivemos aqui a refletir um bocadinho sobre o papel da mulher. Olha a minha amiga Inês, que traz a notícia de um acontecimento que... Em Fukushima? Pois, há 4 anos já. 3 anos. Há 3, que fez agora, foi ontem, não foi? Há dias. Sim. Muito bem. As crianças mais pequenas, que têm à volta de 3 anos e que vivem em Kuriyama e muitas outras povoações em torno de Fukushima, deixaram de poder sair à rua, tudo por meio da radiação e do cancro, e quase não sentem o sol na pele. Após o desastre nuclear que sucedeu no sismo e brutal de tsunami de 11 de março de 2011, foi feita a recomendação de que as crianças até 2 anos não passassem mais de 15 minutos na rua por dia. Os que tivessem 3 a 5 anos podiam no máximo pôr o nariz fora de casa durante meia hora. Tudo rigorosamente controlado com medidores de radiação instalados nas ruas ou em portáteis que as próprias crianças podem usar. Tente evitar tocar o ar exterior, recomendava uma mãe preocupada ao seu filho à porta de um recreio interior na casa de Kuriyama, a cerca de 55 km para o ocidente da central de Fukushima. Até as crianças de 3 anos sabem dizer a palavra radiação. Estes limites draconianos à exposição das crianças foram levantados em outubro, mas os pais japoneses não confiam que seja seguro. Brincar no recreio só debaixo do teto. A Organização Mundial de Saúde diz que as crianças expostas a maiores doses de radiação após o acidente de Fukushima correm um risco ligeiramente superior de virem a sofrer de cancros, como leucemia, da tiroide ou da mama, durante toda a sua vida, do que a população em geral. Mas o aumento é muito pequeno, dizia a OMS. O risco de sofrer de cancro da tiroide, um cancro raro, deve subir 60% nas crianças do sexo feminino nas zonas com maior radioatividade. Mas o risco normal durante toda a vida é de apenas 0,75%. Pelo que o risco sobe para 1,5%. Mas as 3 crianças, após o acidente nuclear de Fukushima, as autoridades de saúde estão a reportar um aumento significativo dos casos de cancro da tiroide entre as crianças e adolescentes que vivem naquela área. Não é possível ainda destrinçar se isto se deve a uma vigilância demasiado apertada que está a detectar casos que normalmente passariam despercebidos, ou se realmente se está a verificar um aumento de números de casos da doença relacionados com o acidente nuclear. O que é também fácil de verificar é que as crianças têm falta de capacidades normais, que se aprendem nas atividades do dia-a-dia a brincar no recreio. Falta de esforço motora, não têm coordenação, não conseguem sequer andar de bicicleta. É comum terem problemas emocionais. São irritadiças e cheias de medos. Antes de começarem, seja o que for, perguntam um adulto. Isto tem radiação? Relatou o diretor da creche. Nem todos se resignam a serem flores de estufa. Alguns querem mesmo brincar na rua. Querem fazer bolinhos de terra e temos de lhes dizer não. Têm de brincar na caixa de areia dentro de casa. Impressionante, não é? Nós muitas vezes ouvimos estas notícias destas, neste caso foi na,

Ao longo do tempo, Benjamin vai sofrendo as alterações naturais de uma criança. Uma criança que foi abandonada num lar de idosos pela sua aparência assustadora enquanto bebê. Apesar de muito discriminado pela sociedade, exceto pela sua mãe adotiva, Benjamin é uma criança, ou idoso, feliz, ainda que consciente da sua diferença do ser humano comum. Com o despertar das emoções e das alterações físicas, esta criança idosa cria uma grande amizade com a neta de uma senhora residente no lar da sua mãe, Daisy, que mais tarde, com o passar dos anos, se torna um amor impossível. Apenas num curto período de tempo, Benjamin e a sua amada podem desfrutar das luxúrias da paixão, sendo que, de forma alguma, Benjamin estaria disposto a envelhecer, ou neste caso, rejuvenescer ao seu lado. Com uma filha que em breve teria a sua aparente idade, Benjamin afasta-se e desaparece da vida das mulheres que mais ama. Instalado no lar da sua falecida mãe, Benjamin vai enfraquecendo, tornando-se cada dia mais idoso. No corpo de uma criança, até o dia em que Daisy, a mulher da sua vida, decide que ele passará os últimos anos da sua vida com ela. Benjamin passa os últimos anos da sua vida com a mulher idosa que sempre amara. A mulher que o ajudou enquanto idoso, que o seduziu enquanto adolescente, com quem criou uma filha nas suas simultâneas fases adultas e que o vê morrer nos seus braços como um bebê acabado de nascer. Só no final, quando Daisy se encontra à beira da morte, é que através de vários diários que escrevera, Caroline, a sua filha, descobre que o seu pai é Benjamin e não um homem de negócios que sempre conheceu como pai. E agora, seria tarde demais para conhecer o seu pai biológico. Este conto, de poucas páginas, está retratado pormenorizadamente num filme de drama, fantasia e romance que tem como personagens principais Brad Pitt, Benjamin Button e Kate Blanchett, Daisy. Trata-se da descrição emocionante de um homem que é o maior erro da sua própria vida e da perspectiva do autor sobre a vida. Seria lamentável que a melhor parte da vida fosse o início e a pior o fim, sugerem as críticas. Vamos a uma biografia? Desta vez escolheste não a figura de Oliveira do Hospital, mas uma figura de Portugal e do mundo. Mas muito apreciada em Oliveira do Hospital, com certeza. Também. Amália Rodrigues. Fadista e atriz, Amália da Piedade Rodrigues nasceu em Lisboa a 23 de julho de 1920 e faleceu na mesma cidade a 6 de outubro de 1999. Filha de beirões vindos para a capital para tentar a sua sorte, que pouco tempo depois regressaram à Beira Baixa, deixando Amália Rodrigues ao cuidado dos avós maternos. Tendo tido, ainda muito nova, várias ocupações, desde bordadeira até empregada de balcão, cantou pela primeira vez em público em 1935, numa festa de beneficência, acompanhada por um tio. Ainda como fadista amadora, chegou a usar o nome de Amália Rebordão, apelido que aproveitou de um dos seus irmãos, na altura um pugilista relativamente conhecido. Como profissional, estreou-se em 1939, no Retiro da Sfera. Logo no ano seguinte, atuou em Madrid, dando início a uma carreira nacional e internacional jamais igualada por qualquer outro artista português. Ainda em 1940, estreou-se como atriz no palco do Teatro Maria Vitória, com uma atração convidada na revista Ora Vai Tu, seguindo-se nos anos seguintes muitas outras participações em peças revisteiras. Espera de Toiros, Essa que é Essa, Boa Nova, entre outras. Operatas, Rosa Cantadeira, A Senhora da Atalaia e Moraria, por exemplo. E teatro declamado, A Sfera, em 1955. Em 1944 viajou pela primeira vez para o Brasil, onde o sucesso obtido foi tão grande que acabaria por lá permanecer mais tempo do que o previsto e por lá voltar muitas mais vezes. Capas Negras, um dos maiores êxitos de sempre no cinema português, realizado em 1946 por Armando de Miranda, viria a ser a rampa de lançamento da Amália na Sétima Arte. Outros filmes seguiram, como Fado, História de uma Cantadeira, em 1947, Sol e Toiros, em 1949, Os Amantes do Tejo, 1954, Sangue Toureiro, 1958, As Ilhas Encantadas, em 1964 e Fado Corrido, em 1964. Em 1956, cantou no Olímpia de Paris numa festa de despedida de Josephine Josephine Baker, mas só no ano seguinte atuaria nesse palco como artista principal e absoluta. A sua voz poderosa e expressiva fez-se ouvir e aplaudir em quase todo o mundo. Amália Rodrigues tornou-se a grande divulgadora do fado além fronteiras e é reconhecida como a maior intérprete da já longa tradição desse tipo de música. Tendo gravado pela primeira vez em Portugal para a editora Melodia, seria a Valentim de Carvalho que a partir de 1952 ficaria estreitamente ligada à discografia de Amália. Entre os seus fados de maior êxito encontram-se O Fado do Ciúme, Estranha Forma de Vida, Povo que Lavas no Rio, Lavava no Rio Lavava, Lágrima, Ai Moraria, Fado Português, Barco Negro, Casa Portuguesa, Vou Dar de Beber à Dor, Meia Noite, Casa da Mariquinhas, Uma Guitarra, Erros Meus e Foi Deus. Muitos dos seus fados contaram com o trabalho de excelentes letristas, entre os quais alguns dos mais destacados poetas portugueses contemporâneos, como José Régio, David Mourão Ferreira, Alexandre O'Neill, Ari dos Santos, Manuel Alegre e José Afonso. Foram inúmeros os concertos que deu ao longo de toda a sua vida artística e foram também várias as situações em que foi venerada, como os que aconteceram no grande espetáculo de homenagem do Coliseu dos Recreios de Lisboa, onde recebeu a Gran Cruz da Ordem de Santiago e Espada em 1990, na cerimónia onde o Presidente da República de França lhe concedeu a Legião de Honra em 1991 e no espetáculo da Garé Marítima de Alcântara, exibido em direto pela Radiotelevisão Portuguesa em 1995. A RTP transmitiu também, em 1995, a série documental Amália, Uma Estranha Forma de Vida, de Bruno de Almeida, que incluía imagens de arquivo, muitas delas inéditas. Amália Rodrigues atuou em público pela primeira vez no Coliseu dos Recreios, num espetáculo integrado na programação de Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura. Pouco antes da sua morte, Segredo, um álbum editado pela MIVC em 1997 com um conjunto de gravações inéditas da fadista realizadas entre 1965 e 1975. Foi galardoado com um disco de platina. A 8 de julho de 2001, numa última homenagem prestada a Amália Rodrigues, o seu corpo foi trasladado para a Sala dos Escritores, agora Sala da Língua Portuguesa, no Panteão Nacional. Muito bem. Estava aqui a sugerir à Bárbara que para o próximo programa traz-nos pelo menos um fado da Amália, porque realmente esta é uma voz imortal de um património que é nosso, que é o fado, que é património imaterial da humanidade, como sabem, que já recebeu esse galardão há 2 anos. Passemos agora a uma notícia de âmbito local que animou a nossa cidade no fim de semana passado. Exatamente. No âmbito da 23ª Festa do Queijo Serra da Estrela e outros produtos locais de qualidade de Oliveira, que se realizou nos dias 15 e 16 de março, foi promovida a Semana da Gastronomia, que colocou os melhores sabores do concelho no centro das atenções. De 8 a 16 de março, 24 restaurantes, espalhados pelos 4 cantos do concelho, ofereceram o melhor da gastronomia local, com particular enfoque para os produtos genuínos e que nos distinguem. Nesta edição 2014, registrou-se a maior participação de sempre no que respeita ao número de estabelecimentos de restauração aderentes que estavam devidamente identificados com dístico próprio. Durante estes dias, foi possível escolher nas ementas pratos únicos no sabor, como o arroz de Soin, os torresmos serranos, a feijoada dos pastores e o borrico criado neste concelho da Beira, que se apresentará confeccionado nas diferentes formas tipicamente locais. A refeição não ficava completa sem que fossem degustados os enchidos acompanhados pelo vinho de Dão e, claro, o rei da festa, o queijo Serra da Estrela. Os restaurantes disponibilizaram uma variedade de sobremesas, das quais destacam a genuína tigelada e o requeijão com doce de abóbora ou mel, e, associado ao grande certame, a Semana da Gastronomia é um dos eventos mais procurados pelo público em geral, apreciador dos sabores genuínos e da qualidade. A Semana da Gastronomia apresenta-se como uma montra da gastronomia do concelho de Oliveira do Hospital. Constituiu também uma ação de promoção do próprio setor da restauração, conferindo-lhe um lugar de destaque e dando-o a conhecer aos visitantes no âmbito da estratégia de apoio e promoção ao comércio local que vem sendo seguida. A 23ª Festa do Queijo Serra da Estrela regressou ao centro da cidade, ao Largo Ribeiro do Amaral, para ter maior impacto também no comércio e serviços locais.

Apesar de conscientes das dificuldades desta tarefa e dos perigos que significava entrar em território inimigo, estes homens fizeram tudo o que estava ao seu alcance para recuperar e evitar a destruição de algumas das mais importantes obras alguma vez criadas pelo ser humano. Uma história de coragem sobre os heróis invisíveis da guerra que merece, sem dúvida alguma, ser vista. De momento, encontra-se disponível no Palácio do Gelo, Dolce Vita, Coimbra, e no Cine Place, Serra Shopping, na Covilhã. Boa sessão. Muito bem. Uma boa sugestão para irmos ao cinema. Mas agora vamos jogar computador, não é, Pedro? É sim, senhor. O meu jogo que eu hoje vou apresentar chama-se League of Legends. League of Legends é um videojogo desenvolvido e publicado pela empresa Riot Games. O jogo foi muito bem recebido com o seu formato grátis de jogar, um sistema que permite a qualquer um jogar sem necessidade de pagamento, porém com itens que podem ser adquiridos com dinheiro real. O jogo tornou-se o mais jogado no mundo, com cerca de 1,3 bilhões de horas jogadas. Os jogos podem durar de 20 a 1 hora e meia, dependendo do mapa e do jogo em que ocorre a partida. O jogo é ganho quando um dos nexos, a parte principal do campo, é destruído ou quando alguma equipa desistir. Para lá chegar, a equipa tem que progredir através de uma série de torres inimigas e destruí-las. As torres estão normalmente localizadas nos três caminhos possíveis para chegar à base inimiga. Pelo caminho, os jogadores vão ganhando experiência e subindo nível, resultado de destruir torres, matar os jogadores adversários e minions, pequenos jogadores controlados pela inteligência artificial. Matar inimigos fornece aos jogadores experiência e dinheiro, com os quais podem comprar itens no comerciante, aumentar o poder das suas habilidades e assim fortalecer as estatísticas do seu jogador. Em League of Legends, por cada partida, os jogadores começam em nível 1 e podem atingir um nível máximo de 18. A conta de jogador também sobe nível, ganha-se experiência em vitórias e derrotas de partidas. A conta inicia no nível 1 e pode chegar até nível 30. Quanto mais nível da conta de jogador tiver, mais opções de utilitários no jogo e pontos de habilidades para criar páginas de habilidades diferenciadas para cada campeão do jogador. Os campeões são personagens que os jogadores dirigem durante o jogo e existem muitos campeões com diferentes habilidades. Muito bem. Já jogaste muitas vezes este jogo? Já. E então, é interessante? É. Leva muito tempo? É, uma hora. Portanto, isso só assim para o fim de semana? Sim, nada mais. Pois, estou a ver. A Bárbara estava-me aqui a segredar que faltou naquela sugestão de cinema a referência a dois belíssimos atores. Verdade, Bárbara? A quem? George Clooney e Leonardo DiCaprio. Pois é, que para além de ser dois belos exemplares masculinos, são excelentes atores e que são protagonistas neste excelente filme. Muito bem, então vamos passar ao Secundário em Movimento Notícias, acerca do plano de atividades da escola secundária e do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 26 de fevereiro decorreu mais um animado desfile de carnaval em Oliveira do Hospital. Cerca de 1.200 alunos, acompanhados de professores e auxiliares da ação educativa, deram vida ao desfile carnavalesco e contagiaram a cidade com muita cor e alegria. A nossa horta a servir de tema ao desfile de carnaval, protagonizado pela Escola Brás Garcia de Mascarenhas, Arcial, Fundação Aurélio Amaro Diniz e obra Dona Josefina da Fonseca, o resultado não podia ser melhor. Uma grande variedade de legumes e de frutos saiu à rua, onde se fizeram acompanhar dos necessários espantalhos, camponeses e tantos outros elementos relacionados com a prática de uma agricultura de subsistência. O tema foi este porque o ano 2014 é o Ano Internacional da Agricultura Familiar, não sendo difícil à comunidade educativa idealizar os mais variados trajes que, à semelhança de anos anteriores, primaram pela criatividade e muita cor. Cerca de 1.200 alunos, acompanhados de professores e auxiliares, invadiram as ruas da cidade, onde eram esperados por uma multidão que não arredou pé até que o desfile terminasse. Aqui e ali multiplicavam-se os elogios ao trabalho apresentado. Uma iniciativa só possível graças ao empenho de toda a comunidade educativa, da Câmara Municipal e dos pais dos alunos que se envolveram quer na elaboração dos fatos, quer por via da comparticipação na aquisição de materiais necessários. Passamos a outra notícia. No âmbito das comemorações dos 500 anos da atribuição do Foral Manuelino, Oliveira do Hospital, a área disciplinar de História do Agrupamento de Escolas Em parceria com o Pluro da Cultura e Educação da Câmara Municipal e da Biblioteca Municipal, organizaram uma exposição a que deram o título Foral da Oliveira do Hospital 500 anos de História e que esteve patente de 27 de fevereiro a 17 de março na Biblioteca Municipal. O objetivo da organização foi evocar o foral manuelino, a época de 500, mas também dar uma perspectiva da evolução histórica da Oliveira do Hospital ao longo de 5 séculos. Solicitámos a participação dos oliveirenses, nomeadamente daqueles que se interessam pelo devir histórico e vão guardando memórias materiais do passado mais longínquo e mais recente. Tivemos um eco muito positivo, devemos um agradecimento especial ao Dr. Francisco Antunes e às famílias Santos e Ruas, conseguimos assim reunir desde objetos quinhentistas, seiscentistas e setecentistas, que testemunham um passado eminentemente agrícola e pastoril, até alguns registros do século passado que já nos reportam uma vila de Oliveira do Hospital comercial e dinâmica, fruto do empreendedorismo de alguns empresários arrojados. Completámos a exposição com edições sobre história local e ainda com a pesquisa de alunos da escola secundária acerca das cartas de foral e da época manuelina. A colaboração entre as várias entidades envolvidas, nomeadamente a área disciplinar de História do Agrupamento, o Pluro da Cultura da Câmara Municipal e a Biblioteca Municipal, revelou-se muito profícua e testemunha que trabalhar em conjunto é uma mais-valia para o êxito do trabalho, resultando este em benefício da comunidade. Agradecemos a todos os que colaboraram nesta iniciativa que evocou a história local. Também no âmbito das comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino de Oliveira do Hospital, decorreu no dia 14 de março, no Auditório do Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital, uma palestra subordinada ao tema O Foral de Oliveira do Hospital, 500 anos de História, proferida pelo Dr. Francisco Correia das Neves. Esta foi mais uma iniciativa da área disciplinar de História, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, dirigida ao público escolar, nomeadamente às turmas do 10º ano de Humanidades e também a toda a comunidade. Os oliveirenses tiveram assim a oportunidade de ouvir uma pessoa sábia e ilustre, que é seguramente o maior conhecedor da história e do património de Oliveira do Hospital, com uma vasta obra publicada, quer no campo do direito, quer da história. No passado dia 11 de março, decorreu a primeira eliminatória das Olimpíadas do Inglês para os alunos de 9º ano e secundário, e a segunda será no dia 1 de abril. Passa à segunda eliminatória quem obtiver 90% das respostas certas. Os objetivos desta competição são a promoção do gosto pela língua inglesa, desenvolver competências ao nível da utilização da língua como instrumento de comunicação e promover o interesse por questões de caráter cultural associadas à aprendizagem da língua. Serão premiados os 3 primeiros alunos, em caso de empate, ter-se-á em consideração a classificação obtida na produção textual. Seguem-se as notícias das bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, cedidas pela professora bibliotecária Graça Brito. Visita da escritora Ana Maria Magalhães. Foi com o intuito de estimular os hábitos de leitura desde tenra idade que o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital contou com a presença da escritora Ana Maria Magalhães, autora da coleção de livros Uma Aventura, no dia 7 de março, para visitar as escolas da Ponta das Três Entradas e da Cordinha. Os alunos mostraram-se entusiasmados e a escritora confessou que tinha ficado encantada. Ana Maria Magalhães tem uma vasta coleção de obras de literatura infantil-juvenil, contudo, no dia 7, sexta-feira, as atenções estiveram voltadas para o livro A Bruxa Cartucha. Para Ana Maria Magalhães, os hábitos de leitura não se têm perdido. Há simplesmente os que leem muito, os que leem pouco e os que não leem nada. Referiu. No entanto, a escritora não vê uma incompatibilidade entre as novas tecnologias e a leitura. Não me parece que as novas tecnologias venham acabar com os hábitos de leitura. O dia tem muitas horas e podemos aproveitá-las para atividades diversas, disse a escritora, acrescentando, contudo, que é importante desenvolver um trabalho de motivação e, neste ponto, os professores têm um papel fundamental. A promoção deste encontro entre a leitura da coleção de livros Uma Aventura e os alunos desta instituição foi uma prova desse esforço e o resultado não podia ter sido melhor. Os alunos têm aderido tanto à compra do livro como à própria leitura da obra. Prova disso foram as questões colocadas à escritora no sentido de conhecer melhor a obra e a sua autora. Estes encontros são sempre bastante enriquecedores para os que neles participam, pelo que as bibliotecas do agrupamento continuarão a promover estas iniciativas para engrandecer os horizontes dos leitores de toda a comunidade educativa. A todos os participantes, a equipa da Biblioteca Escolar agradece a presença e interesse demonstrado. O autor sugerido pela Biblioteca desta vez é precisamente Ana Maria Magalhães. Casa da Leitura. A Casa da Leitura é um organismo que pertence à Fundação Carlos de Gulbenkian, que reúne um conjunto de orientações para alunos, pais e professores. O Serviço e Orientação da Leitura é um site que reúne o essencial da informação acerca das edições, do vasto ramo da literatura para a infância e juventude acessível através de uma montra, com destaque para as quatro categorias, onde cada título é depois apresentado, em alguns casos com desenvolvimento em comentário e acompanhado da respectiva capa e de uma dupla página do miolo do livro, quando este é ilustrado. Outras secções completam, de modos distintos, esta informação básica com um inquérito a várias personalidades em torno dos seus livros de infância, desenvolvimento de temas de modo acessível, tratamento bio-bibliográfico, de escritores e ilustradores, livros importantes não traduzidos. Algumas das secções possuem complementos informativos descarregáveis em PDF. Os livros estão organizados em quatro categorias base: pré-leitores, leitores iniciais, leitores medianos, leitores autónomos, distribuído por vários temas, indicados na parte inferior das fichas ou acessíveis através da pesquisa global. É possível ainda ter acesso à totalidade dos títulos tratados. Atendendo ao facto de desenvolvimento das competências leitoras ser diferente de criança para criança e, portanto, a idade não ser indicador do nível de leitura, procurou-se, através das categorias indicadas, apresentar diferentes perfis de desenvolvimento da relação dos leitores com os livros, funcionando como indicação para os mediadores e incentivo para o progresso das crianças. Para mais informações, ver as perguntas frequentes ou solicitar esclarecimentos, visitando o site www.casadaleitura.org. Vão realizar-se nos dias 24 e 25 de março as sessões distritais do Parlamento dos Jovens. A sessão do ensino básico decorrerá no dia 24 de março, em Oliveira do Hospital, na Casa da Cultura César Oliveira. Nela, os deputados do Distrito de Coimbra vão debater as medidas para evitar e enfrentar as dependências das drogas. A nossa escola será representada pelos deputados Bruno Paulino, da Escola Básica de Lagares da Beira, Francisca Coelho e Mariana Turgal, da Secundária. Congratulamo-nos com o facto da sessão distrital decorrer na nossa cidade, o que muito nos honra. No dia 25 de março, em Cantanhede, terá lugar a sessão do ensino secundário, na qual os deputados debaterão o tema crise demográfica, imigração, natalidade e envelhecimento. São nossos representantes os deputados Sebastião Barbosa, Rita Figueiredo e Bárbara Francisco. Teremos ainda participação no concurso Euroescola com os alunos Mariana Pires e Daniel Rocha. E temos aqui uma interveniente deste programa, que é aqui a nossa amiga Bárbara Francisco, que já deve estar a preparar a sessão distrital. Sim. E pensavas que ela também era em Oliveira? Sim, eu pensava que sim, mas pronto. Mas temos que ir até Cantanhede. Desta vez, a sessão escolar, vá a sessão lá, distrital. Um núcleo de Coimbra. É verdade, é verdade. Vitória. Sabes que a razão porque é em Oliveira prende-se provavelmente com vários fatores, e um deles foi o facto de nós, escola secundária, ainda na altura éramos escola secundária de Oliveira do Hospital, fizemos a proposta à então direção regional, por que não fazer o Parlamento dos Jovens em Oliveira do Hospital? Porque nós debatemos-nos todos os anos com o problema do transporte dos alunos, normalmente é para Coimbra, e portanto pedimos que poderia ser em Oliveira do Hospital, uma vez que também pertencemos ao distrito, já tem sido noutras localidades do distrito, não só em Coimbra, e além disso nós temos tido uma participação excelente no Parlamento dos Jovens, quer no básico, quer no secundário. Portanto, já merecíamos ter cá a sessão distrital. Vai trazer muita gente ao Oliveira do Hospital, gente de todo o distrito, jovens de todas as cidades, de muitas cidades do distrito de Coimbra. Alguns deles, provavelmente, é a primeira vez que vêm até Oliveira do Hospital. Parece que os professores que ouviram, quando ouviram o sítio onde era, ficaram agradados, porque sabem que é uma região bonita do ponto de vista paisagístico, e vêm ver ainda a Serra da Estrela com alguma neve lá no alto, com certeza vão gostar e nós vamos acolhê-los bem. E, efetivamente, o secundário será em Cantanhede. Prometeram-nos que se calhar no próximo ano as duas sessões distritais serão aqui. Veremos. O que interessa é termos uma boa participação, seja aqui, seja no outro lado, mas obviamente estamos muito orgulhosos que seja aqui e que nós fazemos parte desta organização. Pois estamos a terminar o nosso programa, que é realizado pelo Clube de Jornalismo da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Mariana Turgal, Joana Falcão Silva, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e Pedro Oliveira. Despedimo-nos até daqui a 15 dias. Obrigada pela sua atenção.